Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui expor um tema que eu talvez já devesse ter abordado há muito tempo, mas não apareceu oportunidade. Acontece que alguns dos problemas mais interessantes e mais sérios da filosofia dos últimos 2 séculos surgiram dentro de um debate interno da Igreja Católica, o debate chamado Movimento Modernista, que começa com Lamennais e Frédéric Loisy por metade do século XIX, mais ou menos. Esse movimento é inspirado no progresso recente da ciência histórica e filológica e desperta, evidentemente, em vários círculos, um desejo de compreender o texto bíblico à luz das investigações filológicas. Não é preciso dizer, vamos dizer, a imensidão da produção literária que se seguiu a esse respeito, que até hoje não parou, todo mês sai 10, 20, saem 10, 20 obras novas a respeito, com novas interpretações, prometendo revelações extraordinárias de sentidos jamais suspeitados do Evangelho, ou contestando determinados pontos da doutrina católica com base nas investigações filológicas. A coisa não para mais, virou um oceano. Em função dessas investigações e descobertas, algumas verdadeiras, outras falsas, em geral falsas, desenvolver também algumas consequências de ordem filosófica mais geral que nos interessam particularmente. A primeira delas foi a ideia de que, como as línguas têm uma história e como a semântica tem uma história, os sentidos das palavras vão mudando conforme os contextos culturais e históricos diferentes. Então, não seria possível enunciar uma doutrina em termos universais válidos para todos os tempos e lugares. Então, é evidente que, de imediato, a doutrina da Igreja Católica então se diluía, né, em milhões de interpretações diferentes e praticamente se tornava possível até inverter o sentido dessa doutrina em alguns pontos. O que significa que muitos autores, que são nominalmente católicos e que até desfrutam de uma posição importante dentro da Igreja, começaram a enunciar doutrinas que eram exatamente o inverso da doutrina católica tradicional. E isto veio de crise em crise. Quando o Papa Leão XIII solta a encíclica Aeterni Patris, no fim do século XIX, é exatamente para tentar colocar um basta nesses movimentos e desautorizar, né, os clérigos que estivessem se entregando a esse tipo de especulação. Durante um tempo acreditou-se ingenuamente que com isto o movimento modernista tinha morrido, tinha acabado. Mas, na verdade, ele continuou se desenvolvendo e, durante o pontificado de Pio XII, aconteceu uma coisa um pouco, parecia paradoxal, porque, por um lado, a Igreja Católica estava num dos seus grandes momentos, né? Inclusive politicamente, quer dizer, vários países da Europa eram governado pela democracia cristã, que era um partido, como por exemplo a Alemanha e a Itália, que eram partidos surgidos diretamente de uma inspiração católica. Mas, quando chega no jubileu, 1950, o sucesso e a autoridade da Igreja Católica havia alcançado uma dimensão como talvez nunca antes na história tivesse. Também durante a primeira metade do século XX, houve um florescimento enorme da vida intelectual católica, inspirada sobretudo pela pelo apelo de Leão XIII a um retorno às fontes escolásticas, sobretudo Santo Tomás de Aquino, resultando no movimento neoescolástico, que foi de uma riqueza extraordinária. Também a imprensa católica estava no auge, as editoras católicas estavam num sucesso enorme. Então, estava tudo por um lado, estava tudo bem, mas por outro lado, a coisa por dentro estava toda corroída, vamos dizer, pelas ideias modernistas, que agora com o nome de progressistas continuavam circulando ali dentro. Quando se convocou o Concílio Vaticano II, que se convocou em 1959, a ideia inicial foi que, em vez de o Papa formular o temário a ser discutido, se pediu aos bispos que dessem sugestões, né, de tópicos que eles achavam importantes para uma reforma da Igreja. Esse episódio não deixou de evocar um antecedente importante, que foram os cadernos de queixas, né, que o próprio rei da França solicitou a todas as autoridades regionais da França por ocasião da convocação dos Estados Gerais. E não faltou quem aí dissesse: bom, esses são os Estados Gerais da Igreja, isso vai resultar numa revolução. Como o Concílio Vaticano I, realizado no começo do século, havia deixado alguns tópicos em aberto, durante todo o pontificado de Pio XII e também de alguns de seus antecessores, havia discussão de se devia convocar novamente aquele concílio, fazer uma espécie de um prosseguimento dele, uma continuação. E alguns achavam que sim, que era muito importante, justamente para conseguir definições doutrinais claras que terminassem com a agitação modernista. Outros achavam que devia convocar justamente porque eles queriam fomentar essa agitação modernista, e alguns tiveram, muito poucos, na verdade, tiveram a lucidez de antever o que ia acontecer. Um deles foi o cardeal francês Louis Billon, né? Ele disse: olha, o concílio só vai servir para os inimigos da Igreja, quer dizer, tudo quanto é anticatólico vai explodir ali dentro. Então não é hora de convocar um concílio. Mesmo porque, você vê, concílios são coisas muito raras na Igreja e geralmente só se convocam quando há alguma dúvida doutrinal séria. Quando se convocou o Concílio Vaticano II, a ideia inicial foi a de não tocar em assuntos de natureza doutrinal. Então, seria o que eles diziam, um concílio pastoral, um concílio somente, né? A pastoral é a atividade direta, vamos dizer, do clero perante os leigos, tá certo? Então, a atividade dos pastores, por assim dizer. Então, essa atividade pastoral deveria, na cabeça de João XXIII, sofrer uma reforma, uma renovação muito grande e criar novos meios de contato, a nova linguagem, né, mais apta a atingir novas círculos mais amplos da população. Então, seria praticamente um concílio só sobre técnicas pastorais, na verdade, quer dizer, só sobre a comunicação da Igreja com o povo e não um concílio de ordem doutrinal. Então, acontece que isso aí era uma espécie de contradição de termos. Quer dizer, concílio, por definição, é para discutir questões doutrinais, é para definir coletivamente, né, o dogma. Se bem que vamos dizer, o encarregado da definição final do dogma é sempre o Papa. A finalidade dos concílios é levantar os problemas, discuti-los, equacioná-los e entregar para o Papa para ele dar uma solução final. Então, a dimensão As dimensões da agitação modernista na igreja durante a primeira metade do século são uma coisa assim avassaladora, de praticamente todo mundo foi contaminado. E é incrível que, ao mesmo tempo, aquele pessoal que circundava o Papa, acreditava, pelo menos oficialmente, que o modernismo não era mais problema, que já tinha sido impugnado e derrotado. Ao mesmo tempo, a coisa se expandia a olhos vistos e aconteceu ali exatamente como aconteceu com o comunismo nos anos 90. Quer dizer, que como todo mundo acredita que o bicho está morto, ninguém faz mais nenhum esforço para matá-lo ou reprimi-lo, então ele cresce livremente. E muito poucas autoridades católicas ou pensadores católicos fizeram alguma coisa nesse ínterim para combater o modernismo. Eu não li tudo isto, mas eu, sobretudo, vamos dizer, alguns autores importantes nisso foram, por exemplo, o Garrigou Lagrange, que é um grande teólogo da Igreja, né? No Brasil, o nosso Plínio Correia de Oliveira, com o livro A Revolução contra a Revolução. Assim, cinco ou seis autores espalhados, né, pelo mundo. Mas o que eu notava era o seguinte: eu não li todo o material. Para ter certeza do que eu vou dizer agora, eu precisaria ler tudo. Não li tudo, mas li bastante. O que esses autores tradicionalistas faziam era opor-se ao modernismo, por assim dizer, desde fora. Quer dizer, eles se colocavam dentro do ponto de vista da doutrina tradicional da Igreja e assinalavam os pontos em que as ideias modernistas iam contra aquilo e, portanto, já consideravam um negócio impugnado. Eu não vi, em parte alguma, tentativa de discussão interna das ideias modernistas. O que é uma coisa muito difícil de fazer, na verdade, porque essas ideias são muito variadas. Você tem correntes ali. Tem correntes nietzschianas, correntes marxistas, correntes desconstrucionistas hoje. Mas o que eu vi é que essa reação tradicionalista foi sempre de ordem externa, quer dizer, não entrava na discussão das doutrinas modernistas em si mesmas, apenas as confrontava com a doutrina tradicional da Igreja e as impugnava. Opa, não é, se impugnava não é certo, na verdade as denunciava, tá certo? E acontece que tem uma frase de Nietzsche que diz muito corretamente: você só derrota aquilo que você substitui. Quer dizer, se você não coloca nada no lugar, então, né, o próprio buraco, entra aquele negócio de que sua ausência preenche uma lacuna, tá entendendo? Quer dizer, até a falta de alguma coisa ocupa um lugar. Então, eu não acredito que tenha havido até hoje um exame em profundidade das doutrinas modernistas, embora tenha havido, fora do contexto da Igreja Católica, um conjunto interessante de exames das suas fontes filosóficas, como o próprio como Ernest Renan, o próprio Nietzsche, o Karl Marx, etc. Esses autores filósofos foram examinados, né, mas fora do contexto da discussão católica. Então, a situação é que, vamos dizer, as teses modernistas, elas foram rejeitadas pela Igreja, mas não foram destruídas desde dentro. E esta é a situação que ainda existe até hoje. Ora, não existe nenhuma maneira de você examinar criticamente uma doutrina sem você explicar para você mesmo por que que ela veio a existir, da onde ela surgiu e que necessidade real ou imaginária ela atende, ou seja, a que tipo de clamor ela está respondendo. Porque se não, uma coisa que é absolutamente desnecessária dificilmente surge ou dificilmente prospera. Quer dizer, se aparece uma corrente de ideias e ela faz algum sucesso, é porque ela responde a alguma expectativa que já existia antes dela. Então, primeiro, por que surgem as doutrinas modernistas e a que necessidade elas atendem e como se poderia atender essas necessidades de uma maneira maior que as transcendesse, engolisse e, portanto, neutralizasse. Eu tenho a impressão que nada disso foi feito até agora. Uma coisa que confirma a minha expectativa é o livro recente do historiador italiano Roberto De Mattei, Il Concilio Vaticano II, Una Storia Mai Scritta. Concilio Vaticano II, Uma História Jamais Escrita. Esse livro é absolutamente notável, fantástico, né? Como diz, tem tudo aqui, ele conseguiu pegar tudo, tudo, tudo. E, sobretudo, isso é uma história cultural do Concílio Vaticano II, uma história que rastreia as correntes de ideias que foram aparecer lá dentro. E é o livro mais atualizado que existe a respeito. E, procurando aqui, bom, você pode procurar quanto quiser, você não vai encontrar nenhum ponto onde as ideias modernistas tenham sido examinadas em si mesmas. Ou seja, não a partir da doutrina tradicional da Igreja, tá certo? Mas com base num exame puramente filosófico da sua consistência interna, dos seus objetivos e do modo como elas se desenvolvem e das respostas que elas oferecem. Ser um exame filosófico crítico não foi feito. E não foi feito, sobretudo, porque havia esse triunfalismo ingênuo de acreditar que aquilo não era mais problema. Quer dizer, ao mesmo tempo onde viam a agitação modernista crescendo dentro da igreja, não a levavam a sério, porque diziam, não, o Papa já proibiu tudo isso, já mandou calar a boca. Então, bom, aí confundindo um juízo de valor com um juízo de fato. Quer dizer, não é porque uma coisa não presta que ela não existe ou que ela não está crescendo. Tá certo? Então, também, por outro lado, eu não vejo seriamente que ninguém da ala mais tradicionalista da Igreja tenha respondido eficazmente às necessidades às quais essas correntes modernistas respondiam. Tá certo? E a incapacidade, vamos dizer, da autoridade dos tradicionalistas para lidar com esse problema foi justamente o que explodiu no Concílio Vaticano II, onde a ala progressista, né, teve assim, uma vitória arrasadora, tapou a boca de todo mundo, passou em cima de todos como um trator e impôs lá as suas teses. Hoje, né, decorridos 60 anos, assim, há mais de meio século, nós sabemos que essas mudanças introduzidas no Concílio II foram, no Vaticano II foram desastrosas, que elas provocaram, vamos dizer, a fuga generalizada, né, dos fiéis, a perda da autoridade da Igreja, que culmina hoje, vamos dizer, numa campanha anticatólica mundial de uma violência como jamais se viu. Né? Houve campanhas anticatólicas anteriormente, mas localizadas. Houve uma na França, uma no México, né? Às vezes de uma violência comparável à que nós vemos hoje, mas sempre em escala local. Mas hoje é um negócio mundial, é praticamente a mídia inteira, o movimento editorial inteiro, e manifestando, inclusive, vamos dizer, uma total falta de respeito, que até, digamos, uns 10 anos atrás, não se falava do Papa da Igreja assim, tão livremente quanto se fala hoje. Quer dizer, hoje se fala do Papa como se fosse um Zé Mané, né? E isto que era uma, vamos dizer, esse hábito que era exclusivo de certos círculos esquerdistas, ele se generalizou e tomou de assalto a grande mídia, tá certo? Então, independentemente das suas, né, é o que disse outro grande grande historiador, Michael Davis. Michael Davis escreveu um livro chamado A Revolução Litúrgica, em 3 volumes, que é também uma obra-prima, né? E depois ele escreveu um outro livro que chama O Cavalo de Troia na Igreja, onde ele mostra, olha, independente da posição que você toma, os fatos são os fatos, né? E os fatos demonstram que o Concílio Vaticano II praticamente destruiu a Igreja. Não temos como negar isso aí, tá certo? Então, é claro que quando isso acontece, é natural que os grupos tradicionalistas, que são apegados à doutrina tradicional da igreja, que eles se fechem numa espécie de resistência rancorosa. Tá certo? Isso a gente observa em todos os círculos, né, católicos tradicionalistas. Eles se sentem traídos, sentem que a igreja foi aviltada, tá certo? E ainda estão, por assim dizer, com a emoção do escândalo. Mas o escândalo não é a atitude intelectual mais propícia a entender o que aconteceu e muito menos a libertar você do problema. Né? A experiência me diz o seguinte, que enquanto está doendo, você não consegue se livrar do problema. Você tem que primeiro se dessensibilizar, né? Criar uma distância suficiente para você poder tratar do assunto, dizer, com a frieza de um combatente profissional, né, que nem odeia, nem teme o seu inimigo, nem está revoltado com ele, tá certo? Mas decide simplesmente dizer, vamos tomar a providência, vamos acabar com essa brincadeira. Tá certo? Então, o que me parece realmente urgente é um exame dessas doutrinas modernistas internamente. E note bem que atitudes que foram inauguradas por esse movimento modernista no século XIX, elas se disseminaram de tal modo, né, no meio universitário, no meio intelectual de modo geral, que hoje são tidas como verdades de evangelho, verdades incontestáveis. Tá certo? Por exemplo, quando você lê o livro do David Bohm, né, que chama-se A Totalidade e a Ordem, uma coisa assim. A ideia de uma concepção dinâmica, entre aspas, do universo e da realidade como um todo, é apresentada como se fosse, vamos dizer, uma necessidade óbvia, inquestionável, tá certo? Ao ponto de que a própria ideia de ser, segundo ele, tem que ser substituída por uma ideia de sendo. Quer dizer, não há mais o ser eterno e imutável, apenas o ser no seu desenvolvimento temporal. Ou seja, a dimensão temporal é elevada à condição de uma espécie de cúpula abrangente, tá certo? No qual entra toda a realidade. Mas a própria ideia de Deus, Deus aparece aí como uma figura mais ou menos hegeliana, quer dizer, o espírito que se encarna e se realiza na história e que de fato não tem outra existência a não ser a da sua existência histórico-temporal. Tá certo? Diz Hegel que o ser na sua. Esta, para mim, é a frase central, o coração da doutrina de Hegel, que ele diz: o ser na sua generalidade abstrata é totalmente vazio, ele não é nada. Ele só. Depois, conclusão: ele só adquirirá alguma consistência mediante a sua autorrealização no tempo. Então, isso é a mesma coisa que você dizer que um Deus eterno, ele é apenas um conceito abstrato, né? Ele não existe em si mesmo, ele só adquire existência no seu desenvolvimento temporal. Bom, eu creio que escrevi alguma coisa a respeito dessa sentença de Hegel no livro Jardins Aflições. Se não foi ali, foi em outro livro, eu não sou. Não, Jardins Aflições, né? Onde eu mostro que Hegel está confundindo a perspectiva gnoseológica com a perspectiva ontológica. Quer dizer, o conceito de ser é, logicamente falando, o mais geral e, portanto, o mais vazio, porque não tem caracteres definidores, caracteres que o distingam, tá certo? Mas isso é do ponto de vista lógico. O que não quer dizer que, considerado ontologicamente, o ser seja um nada, porque aquilo que fosse um nada não poderia realizar-se na história. Portanto, a frase Hegel é absolutamente autocontraditória. Quer dizer, é um nada que, no curso da história, se transforma em alguma coisa. Isso é inteiramente nonsense, é um completo nonsense. A filosofia de Hegel é muito interessante, muito rica, e revela um gênio filosófico extraordinário, mas ela toda se funda nesta frase, né? E esta frase ela é autocontraditória, ela é absurda, né? Então, Quando nós dizemos que o conceito do ser é o mais genérico e, portanto, o mais vazio, isto quer dizer que nós não podemos atribuir ao ser nenhum traço definidor específico pelo qual possamos reconhecê-lo, porque tudo é ser e, portanto, ele não se distingue por isto ou por aquilo. E, portanto, de certo modo, o conceito de ser se torna para nós impensável. Quer dizer que ele, o conceito de ser, é vazio na nossa mente. Ora, mas aquilo que contém tudo não pode ser vazio em si mesmo. Vamos dizer que o conceito de ser é a mesma coisa que o conceito de tudo. Tudo que existe é um ser. Portanto, eu não posso dizer que o ser é especificamente isto ou aquilo. Então, o conceito de ser se torna, na minha mente, vazio, precisamente porque, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista da sua consistência objetiva, ele é tudo. Quer dizer, justamente por ser tudo, ele não pode ser pensado. Portanto, logicamente, no esquema, na dimensão lógica, ou até na dimensão psicológica, gnoseológica, ele se torna para nós um nada. Ora, se você examinar direitinho, você vê que esta característica do ser, ela é compartilhada com qualquer ente individual pertencente à espécie humana. Eu pergunto para vocês, um ser humano pode ser pensado? Eu digo, não, ele só pode ser pensado sob partes ou aspectos, assim como o ser. Se eu estou pensando aqui uma montanha, ou digamos o Estado brasileiro, são aspectos do ser, mas são apenas aspectos parcelares, eles não são o ser. Procura lembrar alguma pessoa que você conheça bem, né? Da qual você goste. E tente definir essa pessoa. Você só consegue lembrar de aspectos parciais. Você não consegue pensar a pessoa como um todo. Nunca. Então, no entanto, você conhece a pessoa. Então, a simples experiência da convivência humana nos ensina que existem entes que são cognoscíveis, mas não são pensáveis. Porque se fossem pensáveis, eles se reduziriam a conteúdo da sua consciência. Como, por exemplo, você pega um conceito de uma figura geométrica. Uma figura geométrica é constituída de traços perfeitamente definidos, tá certo? E que, na verdade, só existem no pensamento. Conceito de quadrado, de triângulo, por exemplo. Então, quer dizer, o quadrado geométrico é pensável como um todo porque ele não contém nada mais além da sua definição geométrica. Para essa definição, é indiferente, por exemplo, a matéria de que vai se constituir o quadrado ou o triângulo, se é um quadrado de papel, de madeira, de cartolina, etc. Não interessa isso. Então, isso quer dizer que a figura geométrica, ela pode ser pensada como um todo, porque tudo o que existe nela está contido na sua definição. E mais nada. Porém, qualquer ente real, eu estou dando o exemplo da espécie humana, mas isso pode se aplicar a outros entes também. Ele pode ser conhecido individualmente, mas ele só pode ser pensado ou como espécie, por exemplo, você sabe que a pessoa é um ser humano, ou se você tenta pensá-lo individualmente, você só vai pensar aspectos. Por exemplo, faça uma imagem da pessoa, a imagem que aparece na sua memória, a pessoa estará com alguma idade, geralmente a idade que ela tem agora. Ou se é uma pessoa morta, a última idade com que você a viu. Eu digo, mas ela só teve esta idade? Não é possível. Todo mundo nasceu bebê, depois virou adulto, depois ficou velho, depois morreu. Então, você não pode pensar uma pessoa com todas as idades que a compõem. Tá certo? Isso já mostra o seguinte, você conhece perfeitamente a pessoa, tanto você a conhece, que você a reconhece. De novo, e de novo, e de novo, cada vez que você a vê ou cada vez que você pensa nela. Então você não pode dizer que é um desconhecido. E, no entanto, essa pessoa é impensável. Você só pode pensá-la com aspectos abstrativos. Por exemplo, você separa uma idade das outras idades e lembra da pessoa com essa idade. Tá certo? Toda vez que você pensar nessa pessoa, ela estará numa determinada posição no espaço. Ela vai estar de pé, vai estar sentada, vai estar deitada, vai estar falando, vai estar quieta, mas ela não pode estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E, no entanto, ao longo da sua vida, ela fez tudo isso. E se não tivesse feito tudo isso, não existiria realmente, existiria só como conceito abstrato. Então, eu digo, olha, o ser, de modo geral, ele não é mais vazio do que o conceito que nós temos de qualquer pessoa que conhecemos. Então, isso quer dizer, o ser pode ser conhecido e reconhecido, ele, mas não pode ser pensado. Quando você tenta pensá-lo, o conceito se torna vazio. Isso é uma realidade do ponto de vista gnoseológico, mas isso se passa na nossa mente, isso diz respeito ao nosso modo de conhecê-lo e não à sua consistência objetiva. Não é isso? Então, se nós acabamos de dizer que o ser é tudo, mas ao pensá-lo, nós só conseguimos pensá-lo como um nada, evidentemente, isso não é uma deficiência de substância do próprio ser, mas uma dificuldade de pensamento que nós temos. É uma dificuldade inerente ao nosso modo de conhecê-lo. O que Hegel faz é tomar o nosso modo de conhecer o ser como se fosse algo que diz respeito à própria substância objetiva do ser. É uma confusão do ponto de vista gnoseológico e ontológico, quer dizer, é um erro tão primário que a gente fica besta de ver como é que um filósofo hábil como Hegel caiu nessa. Tá certo? A única resposta possível é aquela do Erich Wögerin, que o objetivo do Hegel não era criar uma filosofia, mas criar um imenso sistema de bruxaria. Ele queria enfeitiçar, por assim dizer, o leitor num conjunto de impressões altamente verossímeis e altamente persuasivas, tá certo? Que o forçasse, por assim dizer, forçasse esse leitor, de algum modo, a aceitar a concepção hegeliana da história, mesmo a contragosto e mesmo contrariando o seu próprio instinto lógico. E isso tudo por quê? Porque a premissa fundamental está, por assim dizer, escondida. E essa premissa fundamental é: o ser é o nada. Ele só se transforma em alguma coisa no tempo. Portanto, a noção de ser eterno desaparece. Mas se o ser eterno é um nada, como é que o nada poderia criar algo no tempo? Do nada, nada provém, tá certo? No entanto, se havendo esta confusão dos dois planos, do plano gnoseológico e do ontológico, de fato fica parecendo que o nada gerou alguma coisa. E depois que você entrou nessa dialética do nada que está gerando alguma coisa, o negócio se torna tão rico e tão encantador que parece que é realmente assim. Acontece que esta noção hegeliana, que por assim dizer diviniza o tempo, né, ela se espalhou de tal modo no século XIX, e continua se espalhando até hoje, que as pessoas aceitam isso como uma espécie de premissa não discutida. Se você pega essa premissa no fundo e mostra que ela está ali, e mostra que tudo depende dela, você percebe que o edifício inteiro é um sistema de enganos, um sistema de erros. Mas, como o interesse, a atenção vai para o edifício em si e não para as suas premissas fundantes, a premissa absurda fica lá escondida, né? E bem protegida por baixo e por trás da própria riqueza e complexidade do sistema. Isso acontece em Hegel, mas acontece em uma infinidade de correntes de pensamento, tá certo? Que justamente por isto são as que mais atraem a atenção das pessoas e que mais têm o poder hipnótico sobre as pessoas. Porque, por um lado, vamos dizer, os detalhes de construção do sistema, como por exemplo no próprio desconstrucionismo, o estruturalismo, o historicismo, etc., etc. Os detalhes de construção são enormemente ricos e eles coincidem com a realidade da experiência em inumeráveis pontos. E por outro lado, existe sempre, para o indivíduo que não percebeu qual é a premissa fundante, existe sempre, perante aquilo, o fascínio do mistério. Você sabe que tem um mistério ali, só não sabe qual é. E, como você está fascinado com o mistério, você continua interessado naquilo e vai, continua absorvendo novos e novos e novos capítulos do sistema, até o ponto que você está totalmente envolvido nele e é incapaz de pensar fora dele. Mas a sensação de mistério continua. De qual é o mistério? O mistério é a premissa autocontraditória que está lá no fundo. Quer dizer, o indivíduo está sentindo que tem algo errado ali. Mas esse algo errado não lhe aparece como um erro, aparece como um mistério apenas. Isso acontece notoriamente no marxismo. Quer dizer, o marxismo derivará da premissa absurda de Hegel um certo modo absurdo de pensar na formulação das suas demais premissas, como a sua famosa doutrina do valor. Quando Marx tenta determinar o valor de uma mercadoria pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-lo, o que, que ele está fazendo? Ele está confundindo, fazendo uma confusão similar à de Hegel, confundindo dois planos de abordagem. Tá certo? O valor da mercadoria é o valor que ela efetivamente tem no mercado num certo momento. Quer dizer, o valor é o que as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Tá certo? A dificuldade maior ou menor de produzi-lo é outra coisa completamente diferente. Tá certo? O que Marx faz? Ele mistura os dois planos. Nós sabemos que tem coisas, por exemplo, que não deram trabalho nenhum para produzir. Por exemplo, o sujeito está lá, faz um buraco na terra e encontra um diamante. Ele não teve que produzir o diamante. Não deu trabalho nenhum para produzir aquilo. E, no entanto, aquilo tem um valor extraordinário. Né? Sem contar, como, por exemplo, quando a Madonna fez um sorteio, né, da sua calcinha. E foi vendida por 200 mil dólares. Qual foi a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir a calcinha da Madonna? Nada, é um elemento puramente psicológico e imaginário. Ela teve muito trabalho para usar a calcinha. Não é isso? Então você vê que o processo de criação do valor da mercadoria não tem nada a ver com o processo da produção da mercadoria. É? Quando Marx junta as duas coisas, ele está fazendo a mesma coisa que o Hegel faz quando confunde o aspecto gnoseológico com o aspecto ontológico. Então, ele está confundindo, por assim dizer, o objetivo com o ponto de vista objetivo com o ponto de vista subjetivo. Nisso, o valor da mercadoria é evidentemente subjetivo. O valor é quanto as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Né? Isso aí é o que fará com que as pessoas queiram pagar algo por uma mercadoria é absolutamente imprevisível. Depende de tantos fatores diferentes que não há possibilidade de você. Uma teoria do valor não pode existir. Né? A teoria é que seria como que. Por que que as pessoas querem aquilo que elas querem? A resposta é porque elas querem. Tá certo? Totalmente subjetivo, ao passo que o processo de produção é estritamente objetivo e mensurável. Quer dizer, você sabe que tipo de trabalho precisa para produzir aquilo, quantas horas de trabalho precisa, quanto aquilo vai custar, qual é o valor da matéria-prima, tudo isso é perfeitamente quantificável. Agora, depois que você sabe perfeitamente o quanto lhe custou a mercadoria, você não sabe quantas pessoas vão querer pagar por ela. Frequentemente não querem pagar nada. Por exemplo, o carro elétrico que estão fazendo aqui. Deu um trabalho miserável. Custou anos de pesquisa. Um investimento monstro. Quantas pessoas querem pagar? Nada. Ninguém quer carro elétrico. Então, aí para você ver como uma coisa não pode ter relação nenhuma com outra. Se existisse esta relação, se o valor da mercadoria fosse objetivamente correspondente à quantidade de trabalho para produzi-la, tá certo? Simplesmente não haveria mercado. As coisas todas teriam, vamos dizer, um preço fixo, dependente do seu valor de produção. O que significa também que o preço das coisas não poderia variar de acordo com o tempo. Por exemplo, se você compra um carro que acabou de sair da fábrica, você está disposto a pagar X. Mas se você quer comprar um carro com 20 anos de idade, você não vai pagar tudo aquilo. No entanto, o valor investido na produção é o mesmo. A produção custou tanto em 1980 e custaria mais ou menos a mesma coisa agora. Então, o tempo de decorrido no uso da mercadoria é um dos fatores fundamentais para a criação do seu valor, porque alguns objetos perdem valor com o tempo e outros ganham. Um automóvel perde, mas uma garrafa de vinho ganha. Canetas de colecionador, que eu sou comprador tarado, canetas de colecionador, quanto mais velhas, mais caras. Às vezes eu compro uns negócios aqui que está caindo aos pedaços, a pessoa, quanto você pagou? Eu paguei tanto. Pensa que eu estou louco. Fala, não, mas isso aí só o colecionador sabe quanto aquilo vale. Então, esta variação seria impossível se a teoria do valor do Karl Marx estivesse certa. Então, assim como esse, existem muitas outras confusões do mesmo gênero. A confusão que faz o David Bohm no livro A Totalidade e a Ordem Integrada é do mesmo tipo. Quando ele diz que, como todos os objetos mudam no tempo, não pode haver um conceito estático desses seres, tá certo? Ele esquece o seguinte: que o conceito de um ser não é nem estático e nem dinâmico. Estático e dinâmico são dois conceitos que se referem ao tempo. No tempo, uma coisa pode ser estática ou pode ser dinâmica. Considerada fora do tempo, ela não é nem estática nem dinâmica. Ou seja, ela nem fica como está e nem muda. Por quê? Porque o conceito abstrato é independente da permanência ou mudança dos seus caracteres. Por exemplo, se você pega o conceito de vaca, não é isto? Esse conceito é estático ou dinâmico? Bom, a vaca pode estar estática ou dinâmica, ela pode estar parada ou andando. Ou você pode encará-la num momento estático, por exemplo, quando você tira uma foto da vaca. Não é isso? Ou pode considerar as suas transformações, desde que ela nasceu até que ela cresceu e morreu. Tá certo? Mas são variações que só fazem sentido no tempo. Eu digo, mas o conceito de vaca permanece o mesmo nos dois casos. Seja a vaca estática ou dinâmica, o seu conceito é o mesmo. Ou seja, ele está confundindo a dimensão dos conceitos puros com a dimensão temporal do estático dinâmico. É um erro do mesmo tipo que faz Karl Marx na teoria do valor e do mesmo tipo que faz o Hegel quando ele diz que o ser é o nada. Quando considerado fora do tempo. Então, este tipo de erro fundamental está presente em todas as correntes relativistas, historicistas, marxistas, desconstrucionistas, estruturalistas, etc. Todas elas. E, mais ainda, eu digo, isso reflete uma deficiência da inteligência humana, uma deficiência grave. Ou seja, a perda da dimensão daquilo que Edmund Husserl chamava lógica pura. E reflete, vamos dizer, uma contaminação geral por aquilo que Edmund Husserl chamava o psicologismo. Eu dediquei um ano inteiro de curso à explicação de alguns capítulos das Investigações Lógicas, onde Husserl fazia a crítica do psicologismo. Olha, escreveu as Investigações Lógicas mais ou menos em 1910. E o psicologismo estava no auge. O que é o psicologismo? É a doutrina que explica as relações lógicas como sendo leis da mente humana, leis do pensamento humano. E, portanto, reduzindo as relações lógicas a operações da mente, reduzindo-as, portanto, a fatos de ordem psicológica. Isso acontece notadamente na lógica de John Stuart Mill, que fez um sucesso enorme na segunda metade do século passado. Mas está presente um pouco em toda a parte. Eu acho que não há nenhum autor da época, digamos, entre a metade do século XIX e a época em que Russell escrevia as investigações lógicas, que não estivesse contaminado um pouco mais ou um pouco menos de psicologismo. E Husserl, então, empreende ali, talvez a gente faça de novo isso nesse curso, talvez dedique algumas aulas para dar abreviadamente as explicações que eu dei sobre as investigações lógicas de Edmund Husserl em... Foi... Você lembra quando foi? 94, talvez a gente faça aqui uma versão abreviada disso, porque merece, né? Se vocês querem aprender como se contesta uma teoria filosófica, vocês têm que ler a introdução das investigações lógicas de Husserl. É uma leitura desesperadoramente difícil, porque Husserl usa em tudo o vocabulário técnico que é específico dele. Mas eu considero a melhor contestação que alguém já fez de alguma coisa. Porque quando você pensa, não, pode parar, porque você já demonstrou que isso é impossível, ele diz, não, mas ainda tem um outro aspecto possível e vai esmiuçando até que chega uma hora e fala, não, você demonstrou a impossibilidade absoluta do psicologismo. As relações lógicas não são de ordem psicológica, não são fatos que se dão na nossa mente. Tá certo? Quer dizer, o fato de que 2 mais 2 dê 4 não tem nada a ver com a operação da nossa mente. Se não existisse a nossa mente, ia ser do mesmo jeito. Então ele dizia, as pessoas perderam a noção do que é a lógica em si mesmo, do que ele chamava lógica pura. Estão confundindo a lógica, quer dizer, as relações internas entre conceitos com o nosso modo mental de manipulá-los. Né? Então, agora, nunca houve uma teoria que fosse tão bem contestada quanto o psicologismo. E, no entanto, o psicologismo está presente até hoje. Eu acho que um dos motivos disso é que foi o próprio sucesso da escola fenomenológica, porque Edmund Husserl escreveu as suas investigações lógicas antes dele criar a fenomenologia. Era um trabalho exclusivamente metodológico e técnico. Quando ele cria a fenomenologia, aquilo imediatamente desperta mil correntes filosóficas novas que se desenvolvem a partir de uma inspiração inicial que pegaram em Husserl, mas que tomam direções completamente diferentes de tudo o que Husserl pudesse pretender. Né? E Husserl se queixou disso até o fim da vida, que os seus discípulos estavam fazendo outra coisa, usando o nome dele. Né? Então, isto quer dizer que a crítica de Husserl ao psicologismo ela ficou soterrada embaixo do próprio sucesso da escola fenomenológica. E embora esse livro tenha sido traduzido no mundo inteiro, eu acho que ninguém se lembrou de fazer o seguinte, examinar essas investigações lógicas independentemente do que Husserl veio a fazer depois. Vamos supor que Husserl tivesse morrido na hora que ele botou o ponto final das investigações lógicas. Então, o livro conserva todo o seu valor, a sua importância em si mesmo. E ele ainda é o grande instrumento de análise crítica de todas essas correntes que se desenvolveram desde então, e sobretudo daquelas que mais influenciaram o modernismo católico. Então, a minha ideia seria exatamente essa, quer dizer, empreender um exame dessas doutrinas, tanto no seu aspecto filosófico quanto nas suas possíveis consequências teológicas, que eu não posso aprofundar porque não é da minha área, à luz dessa crítica de Husserl ao psicologismo. E quando você vai ver, não sobra pedra sobre pedra. Por exemplo, eu, no próprio livro Jardim das Aflições, eu dei um outro exemplo de psicologia, sem dizer que era psicologia, no caso do Jean Piaget, em que ele dá aquele exemplo de que você põe cinco pedrinhas e pede para a criança contar, a criança diz são cinco. Daí você separa as pedrinhas mais, dá uma distância, e a criança conta e diz que são seis ou sete. Ou seja, ela tem ideia de que a coisa aumenta conforme aumentou o espaço ocupado. Donde o Jean Piaget conclui que a criança não tem senso de identidade. Escuta, mas se ela não tivesse senso de identidade, ela não poderia cometer esse erro. Porque a própria noção de contagem aparece aí sob duas versões, quer dizer, uma contagem de unidades discretas, discreta aparece confundido com a medição de uma unidade contínua, de uma distância contínua. O número de pedrinhas separadas, uma, duas, três, quatro, cinco, é uma coisa. A distância que ela ocupa no espaço é outra coisa completamente diferente. Então a criança fez uma confusão. Não é isso? Mas digo, mas toda confusão se baseia, quer dizer, na unidade do objeto subentendido. Em ambos os casos, ela está falando de pedrinhas. Então, como é que ela não tem a noção de identidade? Se ela não tivesse a noção de identidade, ela não poderia identificar a continuidade das pedrinhas conforme elas se coloquem juntas ou separadas. Ela sabe que ainda são as mesmas pedrinhas, só aumentou o seu número. Então, o que é isso? O Piaget também está confundindo, não é isso? O subjetivo com o objetivo. Ele está confundindo, vamos dizer, um erro que a criança comete com a noção de identidade que está subentendida nos dois casos. Leiam no Jardim das Aflições, está explicado mais detalhado isso aí, né? Então, erros desse tipo estão presentes em toda parte. E eles refletem, como eu disse, uma deficiência da inteligência humana. É uma espécie de confusão permanente a que todos nós estamos sujeitos, né? Que é a confusão entre a substância de um ser e o seu modo de apresentação para nós. Ou, como diria Aristóteles, a confusão entre a ordem do ser e a ordem do conhecer. Tá certo? Se vocês pegarem direitinho isto aqui, vocês exorcizarão de uma só penada milhares de erros possíveis que circulam na nossa cultura. E nunca mais estarão, vamos dizer, sujeitos a cometer esses erros. Um erro do mesmo tipo, né, é o da chamada estética da recepção, onde diz que um texto, uma obra de arte literária, ela nada significa em si mesma, porque o seu significado é construído pela recepção que ela teve, ou seja, pelo modo como os leitores a leram. Cada um entendeu de um jeito, então este é o único, esta variedade de acepções dos significados é o único significado constante. Eu digo, escuta, mas se não existisse um significado nuclear por baixo de todas essas variações, elas seriam variações do quê? Hã? Então, isso quer dizer que se a obra não tem nenhum significado em si mesmo, então não poderia ter nenhum significado para os outros. Ainda que o significado em si mesmo seja inapreensível como tal, porque com ele acontece a mesma coisa que acontece com o ser, ou com as pessoas que você conhece. São cognoscíveis, mas não são pensáveis. Na hora que você tem acesso a esse significado nuclear e constante, você o apreende como um todo, tá certo? Mas só na experiência. Na hora que você vai pensar aquilo, é que você introduz a variação, porque você destaca um aspecto ou outro, ou outro, ou outro, ou outro. Então, isso quer dizer que todo objeto de experiência, na verdade, se você pensar bem, se ele existe na experiência, ele é cognoscível em si mesmo, mas só é pensável abstrativamente e, portanto, pensava sobre certos aspectos que não o resumem de maneira alguma. Então, isso quer dizer que, isto é fundamental, mas em tudo que eu estou ensinando há anos, isto aqui é absolutamente fundamental. A experiência real e direta do mundo predomina sobre qualquer elaboração intelectual posterior. Predomina sobre a linguagem, predomina sobre a filosofia, predomina sobre as artes, predomina sobre a própria religião. Ou seja, a realidade que se oferece a nós na experiência real, ela tem o primado acima de tudo. Agora, tão logo um certo corpo de conhecimento sobre um assunto adquire uma certa consistência, você começa a prestar atenção neste corpo de conhecimento e não na realidade da qual aquilo se originou. E raramente você retorna àquela realidade da experiência, tá certo? Que à qual você só tem acesso na vivência direta e que em si mesmo não pode ser pensada. É natural no ser humano a tendência de ele só se lembrar daquilo que é pensável, portanto, daquilo que ele imagina dominar com o seu intelecto. Aposto que a realidade como um tal jamais é dominada pelo intelecto, e é nela que nós estamos. Então, outro erro do mesmo tipo. Essa deficiência, a confusão do objetivo e subjetivo, da ordem do ser, da ordem do conhecer, se tornou epidêmica. Por exemplo, quando a linguística moderna considera as línguas como se fossem sistemas. Uma língua só pode ser sistema a partir do momento em que você a sistematizou. Ou seja, você formulou as regras que estão por baixo do uso daquela língua e ali ela parece um sistema. Eu digo, mas e no seu uso real? Nenhuma língua é sistema. Toda língua está sempre em aberto. Porque se introduzem palavras de outras línguas e se introduz a referência permanente a objetos que não são palavras, que não são signos. Se você retirar o mundo, não existe língua. Então, isso quer dizer, uma língua nunca pode ser um sistema em si mesmo. Ela pode tender a constituir-se em sistema sem jamais chegar a sê-lo. Ela tende a se organizar e a se fechar. Mas continuamente vem aportes novos da realidade ilimitada em torno que a dissolvem e a modificam. Então, o que Fernando de Saussure e outros fundadores da linguística moderna estão fazendo? Estão confundindo a realidade da língua na experiência com o nosso modo de conhecê-la. Nós a conhecemos como sistema. Na nossa mente ela se torna um sistema. Eu digo, mas e no seu uso? É possível você conceber um uso real da língua o tempo todo sem referência a objetos que não são signos daquela língua? Objetos que existem no mundo físico, no mundo imaginário, etc., etc. Não, não é possível. Se você suprimir os objetos, a língua some. Considerar linguisticamente, na acepção de Saussure, o significado de uma palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras. Eu digo, mas uma língua assim concebida pode funcionar na realidade? Eu dou um exemplo, você entra numa mercearia e pede uma salsicha. E o sujeito, em vez de te dar uma salsicha, ele te dá simplesmente a diferença entre a salsicha e todos os demais objetos ali presentes. Você embrulha a diferença, leva a diferença para casa e a come. Isso é possível? Claro que não. Então, isso significa que o significado de uma palavra só pode ser dito, resumido, a diferença entre ela e todas as outras, na perspectiva da língua como sistema, ou seja, da língua abstrata criada pelos gramáticos e linguísticos, não da língua como realmente é usada no dia a dia. Tá certo? Então, é claro que depois que você sistematizou a língua, é lindo você observar ali propriedades estruturais, regras, etc., etc., etc. Só que tudo isso só existe porque existe algo que não é língua, meu Deus do céu. Existe um negócio chamado mundo. Então, este primado da realidade era a isso que Husserl se referia com a expressão o mundo da vida, o Lebenswelt, que é o mundo da experiência pré-conceitual. o anticonceitual, em cima do qual se erige o mundo dos conceitos. Acontece que o próprio mundo dos conceitos, ele faz parte do mundo da vida também. É? Ou seja, a troca que nós fazemos de conceitos é uma coisa que se dá onde? Se dá no puro mundo das abstrações ou no mundo real? Por exemplo, uma discussão filosófica. Está eu lá falando com o seu Júlio Lemos, por exemplo. Né? Não, nós estamos usando conceito filosófico, mas onde estamos usando? Por exemplo, nós estamos em lugares efetivos do espaço. Eu estou aqui, ele está em São Paulo. Não é isso? Nós temos uma existência biológica. Se não tivéssemos, não poderíamos estar discutindo. Então, isso quer dizer que essa troca de conceitos se dá dentro de um contexto que não é conceito, que é o mundo da experiência. Então, quando Santo Tomás de Aquino dizia: nós falamos com palavras, mas Deus fala com palavras e coisas, é isso que ele queria dizer. Isso quer dizer que o mundo da realidade é o verdadeiro discurso divino dentro do qual se desenrola o discurso humano. Mais ainda, este é um ponto que todos estes exames filológicos do texto da Bíblia esquecem. O próprio texto da Bíblia não é uma totalidade fechada, mas ele se reporta a coisas do mundo real. Ele fala de carneiro, ele fala de pão, ele fala de vinho, ele fala de montanha, ele fala de jumento, ele fala do imperador, ele fala disso, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. É? Mais ainda, tá certo? Ele fala das relações reais entre o homem e Deus. E essas relações reais, elas não teriam como ser resumidas dentro de um texto, mesmo que seja o texto da Bíblia, mesmo o texto divino não pode conter tudo. Quer dizer, Deus poderia fazer um texto no qual ele dissesse tudo? Ele talvez poderia, mas teria somente um leitor, que é ele mesmo. Nós não conseguiríamos ler esse texto. Se você pensar bem, o que é o texto divino que diz todas as coisas? É o Logos divino, é a inteligência divina. Todas as coisas estão escritas e definidas e explicadas, né? Contadas, pesadas e medidas no Logos divino. O que é o Logos divino? É Jesus Cristo. Então, isso quer dizer que nós temos acesso ao Logos divino ou pela sua presença física, ou pela sua ação efetiva, ou por algumas de suas palavras selecionadas. Palavras que somadas não dão 20 páginas, e que o próprio texto do Evangelho diz: ih, mas Jesus Cristo falou tantas outras coisas e tantas outras que não seria preciso escrever livros infinitos para dizer. Então só temos acesso ao Logos divino por esses três meios. Não é isto? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o texto do Evangelho, ele surge da experiência real que foi vivida pelos apóstolos e pelos outros seguidores de Jesus Cristo nos 40 anos que decorreram desde o início do ensinamento de Jesus até a redação dos Evangelhos. Ou seja, esse é um tecido de experiências reais, humanas. Tá certo? Deste tecido de experiências reais surge um pedacinho escrito que é o Evangelho. Então, o que que esses 40 anos decorridos são o quê? São história da igreja. E o Evangelho surge como um capítulo da história da igreja. Isto quer dizer que este texto, ele só faz sentido dentro da história, da recordação e da memória das experiências reais transcorridas entre seres humanos de geração em geração, incluindo, vamos dizer, comunicações extremamente difíceis de pessoa a pessoa e da pessoa com Deus. Agora, se depois de tudo isso você pega só o texto e diz: aqui vamos examiná-lo filologicamente para ver o que dá. Eu digo: bom, esse texto que você está examinando, ele só existe abstratamente falando. Porque você está considerando, vamos dizer, o texto como texto. Mas esse texto não existe fora da história da igreja e, portanto, fora da interpretação tradicional. Está entendendo? Quer dizer, a ideia de você impugnar a interpretação tradicional através do exame do texto é autocontraditória. De primeiro lugar, esse texto nasceu da interpretação tradicional. A interpretação tradicional já existia antes dele. E ele aparece como uma expressão parcial e imperfeita desta experiência já vivida por duas gerações de cristãos, desde o início do ensinamento de Cristo até a redação do Evangelho. Portanto, esse texto ele não tem essa autonomia que os filólogos e modernistas imaginaram enxergar ali. E ele não tem independência em relação a essa interpretação tradicional, porque essa interpretação tradicional é o quê? É experiência humana acumulada. E mesmo a expressão falada e escrita dessa interpretação tradicional também é imperfeita. Ela tem que continuar. Ela não é completa, né? Não é completa e não vai ser completa nunca, porque a única coisa, vamos dizer, a única experiência, a única realidade em tudo isso é, vamos dizer, a experiência viva da vida cristã ao longo dos tempos. Está entendendo? Ele falou, o que é o texto no meio disso? É um nada, é um pequeno detalhe, né? No conjunto da história. Portanto, se eu quero entender aquele texto, eu tenho não que examiná-lo em si mesmo como objeto filológico, tá certo? Mas eu tenho que participar da experiência cristã tradicional, absorvê-la e daí entender o texto à luz dela, e não ao contrário. Está entendendo? Então, bom, este foi o problema de todos esses movimentos modernistas que continuam aí. Né? Então, claro que o movimento modernista, ao longo do tempo, ele começa, vamos dizer, com um erro intelectual de alto porte, como esse que eu estou falando. Mas com o tempo ele vai se degradando, se tornando, caindo de nível, até chegar no nível do Leonardo Boff e do Frei Beto, gente. Quer dizer que a presunção humana de substituir o mundo dos conceitos à realidade da experiência e, portanto, apresentar uma versão, uma filosofia, uma teoria, uma doutrina abrangente, tá certo? Capaz de aprisionar as pessoas ali dentro. Bom, essa é a mais velha tentação demoníaca que existe e é também, vamos dizer, uma deficiência permanente do ser humano, tá certo? Portanto, examinar essa questão pode preservar vocês contra este engano e lembrar, né, vocês de sempre e sempre e sempre retornar ao mundo da experiência real. Mundo que você jamais abarca intelectualmente. É você que está dentro do mundo e não o mundo que está dentro de você. É? Então, quer dizer, a ordem do mundo real, ela contém você. E estar na verdade é adaptar-se à ordem do mundo real e não expressar linguisticamente uma doutrina acabada e abrangente. Não há doutrina acabada e abrangente. A única coisa acabada e abrangente é o universo como tal e o Logos divino. Completo, só Deus completou. O resto é tudo fragmento. E nós não precisamos da ordem total, porque nós estamos dentro dela e nós não podemos abarcá-la em hipótese alguma. Vamos supor que você chegue, vamos dizer, à teoria de tudo. Quando você fizer a teoria de tudo, meu filho, será somente a teoria. E a relação entre a teoria e o seu objeto é sempre ambígua e problemática. Né? Então, mesmo a teoria geral de tudo, teoria geral e definitiva de tudo, não seria nem geral, nem definitiva e nem de tudo. Tá bom? Então vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente volta. Aqui algumas perguntas muito interessantes. Aqui o Tauan Monteiro manda uma mensagem muito longa para ser lida inteira, mas eu vou selecionar só um parágrafo aqui, onde ele dá mais um símbolo da miséria brasileira atual. Tem a notícia sobre uma carreta de papel higiênico que tombou na estrada. Enquanto o motorista passava mal e um outro sujeito envolvido no acidente estava com ferimentos que mereciam cuidados, As demais pessoas que passavam pela estrada simplesmente ignoravam os dois cidadãos precisando de ajuda e paravam seus carros para roubar papel higiênico, né? Então, essa é a mesma coisa que a história do bolo, aquele bolo quilométrico que eles fizeram, né? Que vocês devem ter visto isso no YouTube, onde passa essa celebração desse bolo, não sei a propósito do que é. É feito em vários países, e em todos os lugares as pessoas vão com o seu pratinho, pegam educadamente um pedacinho. Mas que no Brasil não, cada um vai, pega assim a braçada inteira para colocar dentro de uma bacia, para levar para casa, roubando o bolo. Quer dizer, de fato, né, o que diz o Taúm aqui, a impressão que tem é que o brasileiro esqueceu o que é a vida humana. Nós não conseguimos expressar o homem no seu sentido mais genérico, agimos como animais a partir dos interesses mais baixos e imediatos. Só usamos a nossa inteligência para aquilo que não é sério, para aquilo que não exige de nós real comprometimento. Digo isso porque a primeira vez uma missão intelectual, uma primeira missão intelectual, é introduzir no campo de imaginação do povo brasileiro algo do que é o mínimo que ser humano pode fazer enquanto tal. Penso que antes do Brasil querer ter santos, devemos querer ter gente com o mínimo de sanidade. Mas isto é óbvio, então você tem toda a razão. Então, eu acho que esse pessoal ficar esperando aí perfeições evangélicas das pessoas é um negócio tão utópico, tão fora da realidade, né? Quer dizer, você tem que introduzir alguns sentimentos elementares mínimos que já foram totalmente perdidos. Quer dizer, quando ele fala em crise da cultura, isso não se refere somente à alta cultura. Quando desaparece a alta cultura, desaparece o senso de medida. E isso vai refletir na vida diária das pessoas mais incultas e simples que existem. Essas vão se desumanizar completamente. Quer dizer, não existe um instinto humano que proteja as pessoas contra esse tipo de deformidade. Se não há alta cultura, meu filho, nada protege. Nada, nada. Ou a alta cultura ou a barbárie. Não adianta você ter aquela ideia, aquela concepção idealizada. Não, mas as pessoas simples sempre irão pela normalidade. Não, elas não têm isso aí. É? Elas têm a capacidade, vamos dizer, para receber, para ecoar de longe os valores que a alta cultura lhe transmite. Mas se desaparecer a alta cultura, o pessoal de baixo vai barbarizar necessariamente. Isso quer dizer, isso que as pessoas imaginam que é uma espécie de instinto popular da normalidade que se conserva ao longo do tempo, isso foi obra da Igreja Católica nos primeiros séculos da formação da Europa, que a coisa repercutiu aqui. E no Brasil ainda esse é resultado da formação jesuítica que deram para os índios, tá entendendo? Se isso para, minha gente, acaba tudo, né? Então, você vê, no último programa Trout Speak, eu comentei aquele negócio dos nomes dos candidatos, né? Houve até um sujeito que escreveu uma matéria aqui sobre isso. Falou, olha, lá no Brasil tem um monte de candidato chamado Batman, outro chamado Barack Obama, né? Outro chamado Wolverine, né? Eles não entendem isso, né? Quer dizer, essa deformação autocaricatural, né, do Brasil. Eles nunca viram isso, né? Então, que é uma coisa que é exótica e engraçada, quando aparece um sujeito aqui, outro ali, mas quando são milhares, eu digo, não, isso expressa, quer dizer, realmente uma perda da medida humana. Quer dizer, que daqui a pouco todos os crimes serão permitidos e ninguém vai perceber mais nada. Quer dizer, você perde realmente o rosto humano. Isso está acontecendo no Brasil e isto é responsabilidade exclusiva desta turma que nos governa há 30 anos, que é desde a década de 80, é a hegemonia esquerdista. Note bem, esta geração que é a minha geração. Eles eram todos pessoas revoltadas contra todos os valores, contra todos os critérios, contra todas as obrigações. Cada um deles era assim, minha vontade é lei. Eram todos assim e era bonito ser assim. Por que que era bonito? Porque na época eram, vamos dizer, era uma reação compreensível contra uma situação geral opressiva e autoritária. Enquanto reação exagerada, é perfeitamente compreensível. Porém, na hora em que a reação exagerada, o aspecto puramente reativo, se torna ele o princípio dominante, ele é muito pior do que qualquer opressão autoritária, porque ele é autoritário, ele é opressivo na base. É opressão generalizada. Não é isso? Então, quer dizer, essa confusão entre aquilo que é válido como mera reação subjetiva e aquilo que pode ser imposto ou repassado a toda uma sociedade como se fosse um princípio dominante, essa confusão no Brasil é geral. Se você quer ver, por exemplo, o movimento gaysista, gaysismo é uma reação inteiramente natural a uma situação de extremo desconforto. Só que enquanto reação é legítima, na hora que ele pretende ele se tornar o princípio dominante, meu filho. Então, aquele grupo que era, vamos dizer, oprimido, entre aspas, no Brasil nunca foi muito, né? Ele se torna o opressor de todos os outros. E não se contenta com isso, porque, evidentemente, né, como, vamos dizer, os chamados direitos que eles alegam têm um elemento autocontraditório, confuso em si mesmo. Então, ainda que aquilo seja aplicado, não pode satisfazer, porque aquilo não significa nada, é tudo um absurdo. Né? Então, por exemplo, é o casamento gay. O que o casamento gay pode representar? Eu me lembro daqueles caras que iam no cinema gay em São Paulo, que tinha um cinema ali perto do Largo do Arouche, que era aquela fila de homens, tudo em volta do quarteirão. Ninguém sabia que filme estava passando ali, apagava a luz e sabe-se lá o que acontece lá dentro. Será que eu penso assim? Ah, agora eles têm direito ao casamento gay. Eu falo, mas isso vai satisfazê-lo, meu Deus do céu? Eles com menos de 40 homens por dia não resolviam o problema. Agora vai ter um só, né? Quer dizer, são reivindicações inteiramente pueris, autocontraditórias, né? E que não termina mais. Então, é uma coisa que, enquanto exceção, enquanto reação, é humanamente compreensível. Mas na hora que a mera reação, o mero sintoma se torna ele próprio, quer dizer, o princípio ordenador, salve-se quem puder, pô. Aqui, Diego Vasconcelos pergunta: o senhor poderia fazer alguma consideração sobre a obra do padre Stanislau Ladusanz, Os Rumos da Filosofia Atual no Brasil? E em que medida isso seria impossível nos dias atuais? Bom, você mesmo já disse que hoje você não tem filósofos em número suficiente para você organizar uma antologia como aquela. Você vê que o padre Ladusanz, ele nasceu na Estônia, tá certo? E foi mandado para o Brasil pelo próprio Papa João Paulo II, que era amigo de infância dele, né? Com o objetivo de introduzir algum catolicismo numa universidade católica, o que é impossível. Como ele viu que não dava para fazer, o que que ele fez? Ele fundou um outro departamento de filosofia, oficialmente pertencente à PUC, mas fora da PUC fisicamente. Era um outro edifício. E ali ele realizou um belo trabalho em favor da filosofia no Brasil, entre os quais esta antologia que ninguém tinha feito antes. Veja você. Quer dizer, uma antologia de filósofos brasileiros, cada um apresentando os seus projetos de trabalho, os seus temas fundamentais, etc., etc. Foi esse homem que nasceu na Estônia, foi o primeiro que fez isso no Brasil. Então, tem ali uns 30 filósofos, não é isso? 30 ou mais, e você vê que entre eles ainda é possível um diálogo. No Brasil hoje você não tem, né? Você não, eu não conheço um autor no Brasil que você possa dizer que é um filósofo em pleno exercício do seu ofício, né? Você tem alguns professores de filosofia regularmente competentes, tá certo? Mas nos quais você não vê um esforço filosófico de resposta a uma situação existencial geral. Não, são trabalhos limitados, de ordem estritamente profissional, né? Nilson Monteiro, professor, você acha que a história da ciência é um tema urgente por agora? Digo, é urgentíssimo porque a discussão de qual é o verdadeiro estatuto epistemológico da ciência dentro do conjunto da cultura em geral, ele é a coisa mais urgente. Porque, por um lado, você vê que cada vez mais todas as ciências, inclusive as mais avançadas, estão numa crise interna. Quer dizer, elas mesmas não sabem qual é o seu estatuto epistemológico correto. Por outro lado, você observa, num outro domínio da realidade, você observa a reivindicação de uma autoridade cada vez maior para a classe científica. Isso é, quanto menos os caras têm certeza daquilo que estão dizendo, mais eles querem impor aquilo como se fosse verdade absoluta para todo mundo. E um terceiro fator ainda é a epidemia de fraude científica que se tornaram uma coisa comum hoje em dia. Então, isso coloca para a humanidade problemas que nunca houve antes. Problemas que estão totalmente desconhecidos, quer dizer, de uma nova casta profissional que, de certo modo, camufla a sua incerteza, a sua confusão, por baixo de uma reivindicação de autoridade. Se bem que os camaradas que reconhecem e especulam sobre a crise das ciências não são os mesmos que reivindicam autoridade, não são realmente os mesmos, são pessoas diferentes. Mas, como classe, é tudo a mesma coisa. aqui. Márcio Neto, ele que é engenheiro e que já faz algum tempo escolhi como tema de trabalho elucidar as razões pelas quais não se inova no Brasil. Inovação aqui do ponto de vista técnico ou tecnológico. Bom, você faz um experimento. Você vai nos registros nacionais de patentes e você vê lá que você tem milhares e milhares de equipamentos muitíssimo interessantes que foram patenteados 30, 40, 50 anos atrás e que nunca foram consultados. Quer dizer, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a disputa por novos inventos é briga de foice no escuro, que todo mundo quer chegar primeiro. Aí no Brasil ninguém quer nem saber. Então, quer dizer, se não existe sequer, se não um negócio chamado conhecimento não é um valor presente na vida diária, por que que a inovação vai ser? Mesmo que haja algum interesse comercial na coisa, o sujeito vai até atender o interesse comercial pela maneira mais fácil, copiando alguma coisa do exterior. Para que que ele vai, se preocupar com inovação tecnológica? Nada. Quer dizer, uma sociedade que é contra o conhecimento, bom, ela é contra o progresso, ela quer ganhar dinheiro, mas ela imagina, vamos dizer, que dinheiro é uma coisa que é uma força em si, é uma espécie de coisa em si. O dinheiro produz dinheiro, que produz dinheiro, porque na verdade as coisas não são assim. Quer dizer, o brasileiro tem uma visão dinheirista, tem uma visão fetichista do dinheiro, não uma visão real do conhecimento e da riqueza, como tem em qualquer país do mundo, né? Então, esse desamor ao conhecimento, que hoje já virou ódio ao conhecimento, a partir da eleição do Lula virou ódio ao conhecimento. Então, ódio ao conhecimento, mas existe, por outro lado, um amor e um culto, dos signos exteriores do conhecimento que são, vamos dizer, valorizáveis comercialmente. Então, você não quer o conhecimento, mas você quer o diploma, você quer um posto de professor, professor doutor, não sei das quantas, isso você quer. Então, isso é uma coisa horrível, horrível, horrível, porque é a mesma coisa que o pessoal disputando bolos, tá entendendo? É aquele negócio material imediato, o mais grosseiro possível. Oh, isso aí, qual é a diferença que existe entre isto, o sujeito não quer conhecimento, mas ele quer um título de professor ou doutor, e o ladrão de papel higiênico na estrada? É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. E é no meio disso que vocês estão vivendo. Sempre houve essa tendência no Brasil, ela já está documentada desde o século XIX, desde o começo, pelo menos no começo do século XX, as obras do Lima Barreto está altamente documentado. Só que a coisa se agravou a um ponto, vamos dizer, da desumanização. Então é o tal negócio. Ou esta geração vai parar isso, dizer, ó, parou aqui. Ou então, meu filho, você pode contar, vamos dizer, com a total desumanização da população brasileira, que virará um antiexemplo para o restante da humanidade. Ela já é um antiexemplo sob muitos aspectos. Tá certo? E o Brasil vai ser, então, para o restante da humanidade. Tinha um amigo meu que dizia, ele morava aqui nos Estados Unidos, e quando ia para o Brasil, ele dizia: o Brasil é um exemplo de tudo que não se deve fazer. E é isto que vai ser o papel histórico do Brasil perante a humanidade. Quer dizer, você vai viver dentro de uma caricatura, dentro de uma piada, só que o personagem da piada é você mesmo. Bom, eu acho que hoje nós já fomos. Ah, aqui, Hernani Siqueira, durante as aulas do curso de autoeducação, você disse que no final do curso daria uma pequena lista bibliográfica de obras indicadas e mencionadas no curso. Eu, não, de fato, não dei isso ainda, mas aguente mais um pouco. Vou dar. Estou aqui atrasado em tudo, meu filho. Nós aqui trabalhamos num regime inumano. A escassez de mão de obra aqui é catastrófica. Bom, eu não vou. Aqui tem perguntas mais longas, eu vou ter que ler e pensar. Então, eu acho que por hoje nós vamos parar por aqui mesmo. Até a semana que vem, muito obrigado.